Zrobię to na klasz, chociaż pasz. Mam inne bomba do hasz. Przesamiam cale, pasu bądź gugle. A takie lirko na karach, a my kadzie hasz ta zet. Jestem mówi mento, a wielik stu powie piara. Nuka pójść krawie zadu, pójść so hasz ta para lechta. Hyli zionu podazy. Sama kabuda, jak kręgisz trafikancie. Mam to szkoczymo. Co je gridysz trafikancie, luto com grande gigante. Sou grande, trank skank, mas também teu gangue punk. Jovens com anabolizante, brigo quando bebe grame. Eu não peido pra vandame, nem pra crocodilo dame. Todos eles nem defendem, tem pajero, mato e rame de pistola. Fala de ser band, tem de só come sangue. Realidade, João Hassan, se humilhante, assaltante. São playboys ignorantes, filho de algum comandante. Andam de bondão, dizer, cê é bom de chão. Se marcar roupa, cordão, cê precisarem de um tostão. Bater na sua amada, namorada, não dá nada. Agora espanca a empregada, porque amanhã é delegada. Taca fogo em algum índio, foda-se se teu tio é síndico. Vai boiar não sendo índio, pra deixar de ser ridículo. O homem nunca lhe ouviu ciclo, morre no próprio veículo. Não é bem-vindo no meu ciclo de amizades que convivo. Quero um beijo, vem com seis, a verdade é onecar. Nerecar, onde é carro, checar, pobre. Consulta vagabundo, desce moro, aumenta o polo. Teu choro no lua nulo, sobre jura nesse mundo. É um buraco sem fundo, foram roubados seus fundos. Com cinco cadavos juntos, fuga é porta dos fundos. Eu barco a fundo, minha merda, peso sorte pra você. São momento de trevas e dela belas, vão correr seu sofrimento. Mas será que é pra prender? São sequelas, cela, trela, velha e belas pra comer. Verdadeiro morrerão, não em vão pelo pão da nação. Sem noção de união, sem perdão, haha. Dificuldade vira prosperidade quando simplicidade é aceita de verdade, trairá. Se pego te mato, mato largado será. Com uma mina eu racha, me relaxa, boca bem de paz. Resolveu fazer o que ama. Se teu as na manga, já não me engana. Vejo irmão se vendendo por grana. Só pensando em 15 segundos de fama. Por poucas gamas tem nequinho até que trama. Marcazinho te entrega pros cana. Toma um tal, sei que tu não me engana. Aproveita que é rápido, 2 segundos de fama. Eu fumei o fininho do bom. Tentei escrever esse som. Lápis é meu dom, encaixei no tom. Fiz a melodia certa, sai essa canção. E gata teu batom. Borra na taça de Chandon. É tudo que há de bom, embaixo de edredom. Tem que ter o dom, não adianta só falar que é bom. Então relaxa. Negro de ouvido na caixa, coxa, paixa. Mami na bomba deu racha. Pensamento salém, passo bong do glam. Ataque lírico na cara, kamikaze e rasta zenha. Esse é movimento, a fênix do fogo impera. Eu nunca fui escravizado, penso rasta para alerta. A religião do fantasia. Sou vagabundo, recreio dos traficantes, irmão. Então escute um, se me levanta, arrasado. Presente vira passado, pesado por ter passado. Do caçado ou caçado, do imperador maltratado pelo mendigo. Amassado pela madame de carro e pelo polícia safado. Meu lá fechado, sem fachada, fechando na rima. Só vê quem é no bota cara depois da faxina. O sem vergonha se revela e tu nem imagina. Se clandestino de olho grande não entra na China. São 5 anos caminhando, lutando, apanhando, armando, jogando, criando a contramando. Todo bando articulando, entrante, cancarando, improvisando, rimando. Ainda mando tanto, se o que faço, o que eu fazer, tô me julgando. Eu não me engano, eu não estou por debaixo do pano. Latino-americano, sangue de africano. Coração insano, sem motivo, tão matando, sem razão. Fazendo o que eles fazem, gargalhando e se humilhando. Mendigando, sei tudo o que eles queriam. Era só dar um salário igual bônus de loteria. Ilusão faria, vida desintegraria. E o valor moral abrupto é o primeiro que se corrompia. Nada mais teria o que hoje eu tenho pra falar. Prefiro fugir disso pra praia, vou marolar. Se o mate vai bombando, o black trunk vão tá lá. Mas no estilo Jamaica, essa onda eu vou trampar. Resolveu fazer o que ama. Se deu as na manga, já não me engana. Vejo irmão se vendendo por grana. Só pensando em 15 segundos de fama. Por pouco as gamas tem nequinho até que trama. Marcazinho te entrega pros cana. Toma um tal, sei que tu não me engana. Aproveita que é rápido, 2 segundos de fama. Eu fumei o fininho do bom. Tentei escrever esse som. Lápis é meu dom, encaixei no tom. Fiz a melodia certa, sai essa canção. E gata teu batom. Borra na taça de Chandon. É tudo que há de bom, embaixo de edredom. Tem que ter o dom, não adianta só falar que é bom. Então relaxa.